Érico meu nome, neguinho sobrenome. Corre sangue bom, esquiva que lá vem os homens. Planaltina, vê se pode, só sacode. Transborda pobre, mas aí não transborda os cofres. Sofrimento, mau sustento, alicerce pro detento. Atrás das grades, solidão invade. Covardia, dia de visita. Sem privacidade, distante da cidade. Distante dos bots, mas bem perto da covardia do Getópio. Stop, eis a vida, desacerto, ferida. De vez em quando alguma despedida. Morreu só de menor. O remendo no barraco tá melhor. Vejo o rush, vejo a erva, nem me ligo na mela, mas já flagrei o pó. 40 km, de Planaltina ao Planalto, playboyzinho treme. Um oitão, um irmão, cano cerrado, com chegado, uma buma, desarruma a lateral do importado. Joe, que será que você me diz? Tava achando que os moleque andava tudo feliz. Tá aí, no pé do seu nariz. Uma pá de mendigo morrendo de cirrose debaixo da matriz. Vale pra mim um amanhecer só de alegria ou nobre. Sem puxar o tapete do pobre. Vacilou, chapou o poste, veja como sofre. Passa mal, mas vive como pode. De vez em quando desarruma os lotes. Até gravata passa mal, nadando na overdose. O crime é pra quem pode, mas quem não pode morre. Berro na sim. Ainda é fácil andar. Vejo aí, motivo pra você, irmão. Na minha quebrada todo mundo é sangue bom. O 2-1 tá no sangue, vejo vários manos por aqui. Tô na parada e não vou desistir. Olha a mãe, vem subindo, tá chegando lá. Com a sacola nas costas, nem vou te falar. O seu moleque agachado, de chavando um baseado, observando aquela triste cena. A vida é um fato, só que é mau problema. Desarrumado, pouca pinta, vem subindo lá no beco, ó. É na maior, todo mundo tá sabendo qual que é do pó. Se for com 10, paga com 10, se não fica esquisito. Bom conforto pra safado, na quebrada é tiro. De longe eu ouço o grito, meio aflito. 10 gramas de maisena, na quebrada ficou esquisito. Conflito em cima de conflito. Vira e mexe na quebrada, velho, acontece isso. Olha só, escuridão à noite. Todo mundo sentado, parado em frente ao portão. Sangue bom que é sangue bom, não desanda não. Vem descendo, olha aí, escuta só. É a Blazer Joe. Quem falou, falou. Só se calou porque o homicídio certamente rolou. Vi ali, olha só, a poça de sangue. É bang bang, o ML aí já era. Mó cratera, só espera. Amanhã vai aparecer a imagem do moleque fuzilado na TV. Olha só o que o crime traz pra tu, irmão. Olha só como é a vida, sangue bom. Antes de ontem comandava lá na minha esquina. Antes de ontem era pura força assassina. Vai lá, mete sua cara no crime que eu prolongo minha rima. Sou neguinho, eu moro aqui em cima. Vejo tudo que acontece na minha Planaltina. Sou alvo dos tiras, mas não sou alvo da chacina. Um bermudão, uma barreta te assusta, mas às vezes te ensina o verdadeiro sentido da vida. Como eu já disse, meu bom, bem-vindo à Planaltina. Onde moleque se espelha naquilo que ele vê. Onde moleque viaja nas cenas da TV. Tu quer o quê? Pega a sua caneta e assassinar o irmão. Aí gravata, todo mundo aqui é sangue bom. Situação com 3-8, forma um casal e tampa seu caixão. A consequência vem daí, cês que roube, nós que é ladrão. O vento sopra, nego soa, cabelo vai voar. Não sou bandido, mas vou te falar. Berro na sim, ainda é fácil andar.